será seu destino. Procure hoje mesmo uma ajuda espiritual. Você que tem fé em Deus, você que sofre com a inveja, tem pessoas que apenas com o olhar coloca a mancha pegajosa da feitiçaria. Pais de família que sofrem com seus filhos no mundo das drogas, alcoolismo, prostituição, doenças que não têm cura e impotência sexual, compras e vendas, casamentos fracassados. Procure já o professor Paulo Oxóssi. Marque já a sua consulta pelo telefone 88 99941 6659. Temos garrafadas feitas das ervas medicinais espinheira santa, o chi amarelo flor da Índia, para você que sofre de dores lombares, diarreia, azia, as suas pernas já não podem com seu corpo e impotência sexual. O professor Paulo Oxóssi vai lhe ajudar a solucionar e acabar com seu sofrimento. Ligue para 88 99941 6659. Professor Paulo Oxóssi, ele não promete, ele faz. Professor Paulo, o homem de Deus tocado pela fé e com grande força espiritual, que desvenda os mistérios da vida através de fortes orações, dos búzios, do tarô e do enigmático espelho d'água. Seja qual for o seu problema, lembre-se que existe a solução. Problemas financeiros, portas de emprego fechadas, casamentos fracassados, vício da embriaguez, queda do comércio. Se você tem um problema e quer a solução, procure imediatamente professor Paulo. Lembre-se, os que menos acreditam são os que sofrem. Afinal, a fé remove montanhas e acreditar é o maior sonho. Ligue e marque a sua consulta espiritual com o professor Paulo. 99416659. Olá, você amigo ouvinte da Rádio Pimenteiras FM 90,7. Este programa que trará para você a solução de imediato para todos os seus problemas com ele, professor Paulo de Oxóssi, especialista em ervas indígenas usada pelo povo Pataxós há mais de 5 séculos. Uma exclusividade que o professor Paulo de Oxóssi apresenta somente neste programa, nesta emissora. Programa Força Divina vai ao ar todos os dias e é preciso que você assuma o compromisso de se curar ouvindo este programa riquíssimo de detalhes de cura para você. Basta entrar em contato quando ouvir o programa com o professor Paulo de Oxóssi através do número DDD 88 99941 6659. Amigo ouvinte, chegou o momento da nossa oração da água frutificada. Esse é um momento importante, porque você pode curar uma dor, uma doença misteriosa, um casamento que anda fracassado, até mesmo aquele que é viciado na bebida, nas drogas. Chegou o momento da nossa oração. Você vai se concentrar, dobrar o seu joelho, porque, meu amigo, minha amiga, está muito difícil, mas tudo há uma superação. E em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, nós vamos orar. É muito bondoso neste momento que Deus esteja com você. O Senhor, neste dia, nesta tarde, nesta manhã, eu estou aqui diante de vós mais uma vez pedindo a cura, pedindo um alívio. Esse caroço que está no rosto das pessoas, essa dor na coluna, dores nas pernas, esse tremor vai acabar. E em nome de Deus, glória a Deus nas alturas, que traga paz profunda na sua vida. Em nome de Deus, eu digo amém, amém e amém. Você que está me ouvindo através da Rádio Pimenteira, Rádio Liberdade, Rádio Valença, redes sociais e Palácio de Oxóssi FM, você vai tomar de 1 a 3 goles dessa água, o restante. Você pode passar em cima de uma dor qualquer, de uma inflamação qualquer. Passe com o seu pensamento positivo, essa água vai te ajudar e você vai conseguir um milagre neste momento. Amém. Chegamos ao final de mais um programa de fé e esperança, Força Divina. O professor Paulo deseja a todos boa sorte e até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir. Identificação. Esta é a ZYH591, Rádio Liberdade AM de Iguatu, frequência 870 kHz, a emissora do povo, a rádio que toca você. Farmácia Vida Farma informa a hora certa. Agora 1:03. A farmácia mais completa de Iguatu tem uma super novidade para você. Isso mesmo, a farmácia Vida Farma traz uma linha completa de vitaminas exclusivas. Biocentro Vitaminas. As vitaminas Biocentro são de alta qualidade e com preço que cabe no seu bolso. Na Vida Farma, você encontra vários tipos de Biocentro para melhorar seu sono, para ajudar na imunidade, para unhas e cabelos frágeis e muitos outros tipos. Não podemos esquecer da Biocentro Kids, uma vitamina completa para a saúde do seu filho. Então, se você precisa de vitaminas de alta qualidade com o preço acessível, entre em contato com a Vida Farma, a farmácia mais completa de Iguatu. Telefones de contato: 3581-1515, 3581-1812. Tem o zap 999-22-5508 e 999-11-2150. Especial temporada de Natal Macavi, com ofertas imperdíveis para você renovar sua casa. Só no especial de Natal Macavi você compra ferro de passar roupa a partir de R$ 49,90 à vista. Eu disse ferro de passar roupa a partir de R$ 49,90 à vista. E aqui na Macavi você compra e já leva na hora. Só no especial de Natal Macavi você compra ventilador de coluna com 40 centímetros turbo silêncio a partir de R$ 199 à vista ou ainda R$ 19,90 mensais. E o melhor, a entrada é somente lá para fevereiro. E ainda tem mais, é no carnê Macavi. Só pode, né? É claro. E aqui na Macavi você compra e já leva na hora. Macavi, muito mais você. Dr. Guilherme Leal Dantas, médico otorrinolaringologista e médico do sono, membro da Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia e Medicina do Sono, mestre e doutor em ciências médico-cirúrgicas pela UFC, tratamento de doenças de ouvido, nariz, garganta, laringe, além de tratamentos de ronco, insônia e outras doenças do sono, realização de exames como nasofibroscopia, laringoscopia e otoendoscopia. Dr. Guilherme Leal Dantas. Atende no Hospital São Vicente, em Iguatu. Marcação de consultas pelo telefone 3581-3134. Respire, fale, escute bem e durma melhor. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. A próxima atração, Giro de Notícia. Oferecimento Ótica Boa Visão. No Hospital Provisão de Iguatu, você esclarece se precisa usar óculos ou trocar o grau, caso você já use, através do teste visual gratuito por computador. Diagnosticamos se você tem ou não doença dos olhos, através de uma pré-consulta gratuita, e lhe fornecemos o orçamento necessário ao seu tratamento. No Hospital Provisão de Iguatu, não há surpresa. Você será sempre atendido pelo Dr. Roberto Barreira, médico com 8 anos de formação profissional nos melhores serviços de oftalmologia de Brasília e São Paulo. Ótica Boa Visão e Hospital Provisão. Rua Doutor João Pessoa, 540, ao lado do pátio da Igreja Matriz, Iguatu. Fone 3581-1466. Liberdade AM. Política, economia, segurança pública, reportagens, trânsito e muito mais. Você bem informado com a credibilidade do jornalismo que fala a nossa língua. No ar, no ar, no ar. Rádio Liberdade AM apresenta Giro de Notícia. Giro de Notícia chegando para você agora às 3h03, levando as principais notícias dessa tarde. 31 de dezembro, este é o Giro de Notícias. Eu sou Aline Costa e estes são os destaques do momento. O Ministério dos Transportes contratou nesta segunda-feira o consórcio que será responsável pela construção de uma nova ponte entre o Tocantins e o Maranhão. A obra custará 171 milhões de reais com entrega em dezembro de 2025. Considerada emergencial, a contratação foi feita sem licitação. A atual ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira será demolida. A nova ponte terá diferenças em relação à anterior, como uma ciclovia e 7 metros a mais de largura. O contrato foi assinado pelo consórcio Penedo Neópolis, formado pelas empresas Construtora Gaspar S.A. e Arteles Construções Limitada. A Organização Mundial da Saúde pediu à China que compartilhe dados para entender as origens da Covid-19, 5 anos depois do início da pandemia na cidade chinesa de Wuhan. Em 31 de dezembro de 2019, o escritório da OMS na China observou um número de casos de pneumonia registrados pelos profissionais de saúde de Wuhan. Mais de 3 semanas depois, as autoridades chinesas fecharam a cidade de 11 milhões de habitantes. Embora grande parte do mundo tenha superado os bloqueios e as restrições da pandemia, ainda restam muitas dúvidas sobre a origem de um vírus que matou pelo menos 7 milhões de pessoas, além de prejudicar os sistemas de saúde e afetar a economia global. Com o reajuste do salário mínimo de R$ 1.412 para R$ 1.518, o valor da contribuição previdenciária que os microempreendedores individuais, os MEIs, precisam pagar todos os meses também vai aumentar em 2025. O valor passa de R$ 70,60 para R$ 75,90 para o MEI em geral. Para o MEI caminhoneiro, o valor sobe de R$ 169,44 para R$ 182,16. O Brasil registrou números recordes no setor de turismo em 2024, superando as marcas estabelecidas em 2018, tanto em número de visitantes quanto em receita gerada. A informação foi divulgada pelo presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Segundo ele, o impacto econômico desses índices é significativo, com a receita do turismo internacional ultrapassando US$ 7 bilhões. As expectativas para a temporada de verão 2025 são ainda mais otimistas. O Giro de Notícias é uma produção da agência Rádio Web. Imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui. Liberdade, a rádio do seu coração. Agora 3h06. É o Giro de Notícia que segue com você aqui pela Liberdade AM até as 3h30. Sou Dejaci Araújo, vou ficar com você, portanto, aí levando as principais notícias dessa tarde. Vamos falar, portanto, de investigação em prefeituras, né? Continua terminando o ano, mas as investigações continuam. E a segunda fase da Operação Castelo de Cartas cumpriu nesta segunda-feira 2 mandados de busca e apreensão na sede da Prefeitura de Ubajara, na residência do servidor municipal, suspeito de participar de um suposto esquema de desvio de recursos públicos do município. Durante a força-tarefa, foram apreendidos contratos de licitações, ordens de pagamento e o aparelho celular do investigado que vão nortear as investigações, segundo o MP. A investigação indica que a organização criminosa seria composta ainda por outras 4 pessoas, entre empresários e laranjas, além de uma empresa de autopeças e um posto de combustíveis. De acordo com as investigações, o servidor público é suspeito de desviar peças compradas pela gestão municipal para fazer a manutenção de veículos da frota do transporte escolar. Porém, esses itens eram efetivamente instalados nos veículos. O Ministério Público e a Polícia Civil investigam também possível enriquecimento ilícito por parte do suspeito, que teria um patrimônio incompatível com a remuneração recebida no serviço público. Aí o Flávio Mancedrini trazendo aí as informações, portanto, de investigação em prefeituras. Eu vi até outra matéria hoje também aqui, deixa eu ver se eu vejo aqui, falando também nesse problema todo aí. Vamos falar também de Acopiara. Acopiara, as praças estão no escuro, né, Vanderberg Belém? Pelo menos 3 praças do município de Acopiara tiveram serviços de energia elétrica, né, de eletricidade cortados, conforme a Enel Distribuição do Ceará. Entre essas, a Praça do Distrito de Trussu, a Praça do Sindicato e também o Polo de Lazer da Barragem Dr. Valeriano Diniz, que é um ponto turístico até mesmo lá. Recebe muitos visitantes lá naquela cidade, está com o serviço também cortado de iluminação pública. Conforme nota da Enel, informou que preservou unidades de saúde por serem serviços essenciais, isso por conta do atraso de pagamentos por parte da prefeitura, inclusive até mesmo de diversas tentativas de negociação em relação a essas dívidas, não foi possível ter um retorno por parte da prefeitura e acabou, né, tendo esse serviço cortado lá, fornecimento de energia nesses espaços públicos. Em relação também esse serviço, conforme eu disse, a Enel Distribuidora disse que preservou, né, os espaços, as unidades de saúde, serviços essenciais para o atendimento à população daquele município e que, conforme tentativas, né, de negociação dessas dívidas, não foi possível um acordo com a prefeitura e infelizmente esses espaços tiveram serviços de energia cortados. No dia 12 de dezembro agora, o prefeito Antônio Almeida, que é o prefeito lá de Acopiara, ele decretou recesso administrativo nas repartições públicas no período de 13 a 31 de dezembro, de acordo com esse decreto, né, só deverão funcionar os serviços considerados essenciais. A nossa produção entrou em contato com o responsável pelo setor de iluminação pública lá dos prédios de Acopiara e foi informado que desconhece essa situação e que não foi notificado por parte da empresa sobre nenhum atraso no corte de energia. Portanto, vale ressaltar essa informação também por parte da prefeitura lá do município de Acopiara, que desconhece essa situação e que não foi notificado, né, nenhum atraso de corte de energia. Portanto, voltamos ao estúdio. Valeu, Vanderberg, obrigado pelas informações. É isso, vários municípios aí estão com dificuldades e quem vai assumir vai enfrentar todo esse abacaxi que está pendurado em 2024 e vai explodir em 2025. Já é ano novo na Austrália, né? Já vi agora há pouco aqui a virada do ano na Austrália, na Nova Zelândia, e aí vai a cada momento um país aí vai passando, portanto, aí devido ao fuso horário. Vamos trazer mais informação agora, trazer o Flávio Mancedrini falando dos novos secretários de Evandro Leitão. O prefeito eleito Evandro Leitão anunciou nesta segunda-feira a nomeação de 3 novos secretários para a gestão que vai ter início a partir de 1º de janeiro. Foram anunciados Tibério Bulamark, que assume a coordenação de articulação política, a vice-prefeita eleita Gabriela Aguiar, que vai assumir a Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, e ainda o contador e engenheiro Márcio Cardeal, que ficará então com a Secretaria de Finanças do município. Tá aí, portanto, novos secretários da Prefeitura de Fortaleza. E a Alessandra Lima fala do Desenrola EMEI. O Desenrola MEI, programa do governo federal para ajudar microempreendedores individuais, empresas e instituições que possuem dívidas com órgãos federais a renegociarem os seus débitos, vai até esta terça-feira, dia 31 de dezembro, com até 70% de desconto. Os benefícios são oferecidos para MEI pelo programa Desenrola Pequenos Negócios, criado pelo governo federal em maio deste ano. Até agora, o programa já renegociou cerca de 6 bilhões de reais. O programa possibilita a renegociação de dívidas bancárias de microempreendedores individuais e empresas de micro e pequeno porte, que faturam até 4.800.000 reais anuais. Dívidas em atraso com instituições financeiras que estejam inadimplentes há mais de 90 dias, a partir do dia 22 de abril de 2024, estão elegíveis à renegociação. O financiamento acontece diretamente pelo sistema financeiro, com incentivos tributários do governo para estimular os bancos a renegociarem dívidas com empresas inadimplentes. Por isso, os descontos podem chegar até 70%. Porém, é preciso entender que existe uma diferença para os devedores. Os descontos vão de 5% a 65%, com possibilidade de parcelamento em até 120 meses para pessoas jurídicas, enquanto para pessoas físicas, instituições de ensino, microempresas, empresas de pequeno porte, santas casas de misericórdia, sociedades cooperativas e organizações da sociedade civil, os descontos podem variar de 10% a 70%, com parcelamento em até 145 meses. Os MEIs e microempresas com faturamento anual de até 360 mil reais também podem garantir linhas de crédito exclusivas com juros de até 50% através do Procred 360, que integra o programa Acredita. Com informações, Alessandra Lima. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui. Liberdade, a rádio do seu coração. É, e nesse momento, metade da população mundial já está em 2025. Agora foi a vez do ano novo na Ásia e na Oceania. Portanto, aí, celebrar a chegada do ano novo. Vamos, falamos com a Alessandra Lima, o Flávio Mancedini está com a gente hoje e fala que o governador Elmano de Freitas convocou concursados. E o governador Elmano de Freitas convocou 316 profissionais aprovados no concurso para atuar na Secretaria da Saúde. Dentre eles, estão 105 médicos, 15 servidores das áreas administrativas e 196 assistenciais. A lista foi publicada no Diário Oficial do Estado ontem. Os trabalhadores foram aprovados em concurso realizado no ano de 2021. Segundo o governo, ao todo, 2 mil pessoas foram chamadas em 2023, 600 em maio e outras 600 em setembro e ainda 800 em dezembro. Em 2024, foram 1.000 convocados e até 2026, a expectativa é que mais de 2 mil profissionais ainda devem ser chamados. Valeu, meu irmão. Um abraço. Obrigado aí mais uma vez pelas informações e vamos falar com o Diacis Lira, bandeira verde, Diacis. A Agência Nacional de Energia Elétrica confirmou que a bandeira tarifária para o mês de janeiro de 2025 será verde. Dessa forma, os consumidores de energia elétrica não terão custo extra nas contas de energia. A bandeira tarifária permaneceu verde de abril de 2022 até julho de 2024. A boa notícia se repetiu em dezembro de 2024 e será mantida em janeiro de 2025 devido à permanência das condições favoráveis de geração de energia no país. Com a chegada do período chuvoso, melhoram os níveis dos reservatórios e aumenta a geração das usinas hidrelétricas. Dessa forma, se aciona menos empreendimentos com energia mais cara, como é o caso das usinas termoelétricas. A Agência Nacional de Energia Elétrica reforça que, mesmo com as condições de geração de energia favoráveis, é necessário continuar com hábitos de consumo consciente para evitar desperdícios e contribuir com a sustentabilidade do setor elétrico. Com informações do Ceará Agora, de Assis Lira. Você está ligado no Giro de Notícias. Giro de Notícias. Vamos levar aqui, antes do intervalo, a última para você falar de empregos. Empregos em alta no Ceará, né, Flávio? E o Ceará registrou em novembro de 2024 o 11º mês consecutivo com saldo positivo de geração de empregos formais. Foram 4.443 postos de trabalhos criados. No acumulado do ano, são 62.312 novos vínculos. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, novo CAGED, divulgado na última sexta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo o documento, o número de pessoas empregadas formalmente no Ceará atingiu um total de 1.415.646 postos. Os resultados conquistados pelo Ceará no acumulado de 2024 até novembro são especialmente puxados pela geração de vagas no setor de serviços, que desponta com a criação de 30.310 empregos formais. Em seguida, vem a indústria, com 15.195 postos de trabalho. Também registraram saldos positivos os setores de comércio, com 10.064 vagas, da construção civil, com 4.292, e da agropecuária, com 2.454 postos de trabalho. A imagem do seu dia, com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui. Liberdade, a rádio do seu coração. O Giro de Notícia dá um intervalo e volta já já com muita informação até as 3h30. A cidade inteira de ponta a ponta, se liga na Liberdade. O primeiro Totolec do ano tá com tudo. No primeiro prêmio tem um Corolla, 100 mil reais mais 30 mil do prêmio extra, 10 mil mais 10 mil do prêmio extra no segundo prêmio e no terceiro são mais 10 mil, com outros 10 mil do prêmio extra, além dos 20 mil da bolada da sorte e dos 15 giros de R$2.000. O ano novo pode ser um novo começo pra você. Compre já o seu Totolec. Aqui você ganha de verdade. Agora o Hospital São Vicente conta com o atendimento do Dr. Laércio Júnior, médico gastronutrólogo, realizando exames de endoscopia digestiva, colonoscopia, além de consultas em gastroenterologia. O Dr. Laércio Júnior tem registro de qualificação de especialidade RQE 14.157 e CRM 15.219. Agende seu exame e faça sua consulta. Atendimentos particulares e pelos planos Amil, Camed, Apivida e Sec. Agendamento pelos números 3581-3134 ou 99711-3909. Dr. Laércio Júnior, médico gastronutrólogo. Que tal começar o ano com HB20 zero na garagem, mais 10 mil no bolso? É demais! O seu 2025 poderá ser incrível com o Cariri da Sorte. Tem 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. É muita grana! E no quarto sorteio tem um HB20 zero quilômetro, mais 10 mil. Eu disse, um HB20 mais 10 mil reais. É um HB20 mais 10 mil. É pra começar o ano com o pé direito. E mais, 5 mil reais no giro da sorte. E o Cariri é dupla chance. São duas chances de ganhar. Você merece começar o ano com o carro novo e muito dinheiro no bolso. Compre já o seu com os nossos vendedores ou pelo aplicativo. O Cariri da Sorte é uma promoção aprovada pela SEAME. Rádio Liberdade AM, a rádio da cidade. É hora de renovar a esperança que nos acompanha todos os dias do ano. Depositar toda a nossa fé na realização dos sonhos mais distantes. Viver vale a pena. Mais um fim de ano, muita alegria, todo mundo vai comemorar. Já faz tanto tempo que a gente se conhece e o nosso amor aumenta e nunca vai parar. Só vejo sorrisos, amor e harmonia, nossos corações estão em festa. Quanta emoção a gente já viveu e daqui pra frente vai ser bem maior. Como é bom ficar juntinho, porque assim a cada dia a gente faz melhor. Nossa paixão é você. E é por isso que a gente deseja que você seja feliz. Nossa paixão é você. E é por isso que a gente deseja que você seja feliz. Rádio Liberdade deseja a todos os seus ouvintes um feliz Natal e próspero Ano Novo. Estamos apresentando Giro de notícias. Giro de notícias, agora 3h22, as principais notícias desse dia 31 de dezembro de 2024, último dia do ano. Estão aqui. Vamos trazer as informações agora com Flávio, trazendo as últimas informações na área policial. Segurança. A família do cearense suspeita de planejar atentado à bomba em Brasília disse que o rapaz perdeu a noção da realidade e teve um surto. A afirmação sustentada pela família do corretor de imóveis foi repassada pelo advogado cearense Daniel Andrade. Segundo o advogado, Lucas tinha um plano cuja única ferramenta para executá-lo era um canivete. Lucas Ribeiro Leitão, de 30 anos, é corretor de imóveis e foi preso no último domingo pela Polícia Civil do Distrito Federal por meio da Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento no interior da Bahia. Após ser detido e já a caminho do Distrito Federal, ele relatou para os agentes que planejava o atentado e que usaria táticas militares. Ele estava com uma faca. Nas redes sociais, as ameaças eram frequentes. Em uma conta fechada no Instagram, Lucas afirmou que iria botar fogo, abre aspas, em Brasília e que faria um ataque cirúrgico, fecha aspas. O suspeito pontuou ainda que a segurança pública do Distrito Federal deveria ser aumentada. E duas jovens foram resgatadas de cárcere privado no município de Jijoca de Jericoacoara. Conforme a Polícia Militar, as jovens estavam sendo agredidas e interrogadas por suspeitos que agiam como representantes de um tribunal do crime de uma facção criminosa. As vítimas, uma mulher de 27 anos e uma adolescente de 13, vivem na capital cearense e estavam em visita ao município de Jijoca. Elas foram encontradas pela polícia na localidade de Baixio, a pouco mais de 20 quilômetros da vila de Jericoacoara. Quatro suspeitos conseguiram fugir do cativeiro, mas outros quatro foram capturados, sendo dois adultos e duas adolescentes. No local, os policiais apreenderam maconha, crack, cocaína e um simulacro de pistola, além de quatro aparelhos celulares. As duas jovens foram resgatadas com vidas e encaminhadas para o atendimento médico. Já os suspeitos detidos foram levados, então, para a delegacia de Jijoca de Jericoacoara. Em Acarape, ou no maciço de Baturité, um estudante de Guiné-Bissau foi vítima de uma tentativa de homicídio. De acordo com a Polícia Militar, um homem foi preso minutos após o crime, suspeito de esfaquear a vítima. Ele confessou a ação e relatou que tentou matar a vítima porque o estudante teria proferido ofensas com palavrões. O rapaz é aluno do curso de farmácia na Unilab. Após sofrer os ferimentos, ele foi encaminhado para a unidade de saúde aqui na capital. Ainda segundo a polícia, a faca utilizada pelo suspeito foi apreendida e o homem foi autuado por tentativa de homicídio na delegacia regional de Baturité. E a polícia investiga a morte de dois jovens de 19 anos no bairro Aracapé, aqui na capital cearense. De acordo com as investigações, a dupla foi morta por disparos de arma de fogo em uma via pública após serem interrogados por membros de uma facção criminosa no último domingo. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que duas das vítimas e um terceiro rapaz são questionados por uma mulher que não aparece nas imagens sobre o nome deles, onde moravam e se eram membros de algum grupo criminoso. Na gravação... Tá, e portanto aí as últimas informações policiais se conferindo com a gente. Você está ligado no Giro de Notícias. Giro de Notícias, levando aí as informações e agora vamos falar da Assembleia, nova composição depois das eleições. A composição da Assembleia Legislativa do Ceará deve começar a mudar nos próximos dias. Além do resultado eleitoral de 2024, alterações no secretariado do governo do Ceará devem mexer com a configuração do parlamento estadual. Figuras antigas na casa irão retornar para a titularidade, enquanto outras que já estão em exercício vão continuar com mais estabilidade com a saída de colegas, pondo fim a rodízios que vinham sendo feitos para manutenção de alguns nomes desde o início da atual legislatura. Ao todo, três titulares devem deixar a casa em definitivo, enquanto outros dois irão se licenciar e um vai retornar da licença. Para conferir os nomes, quem sai, quem entra, é só acessar a matéria completa no site do Diário do Nordeste. Alessandra Castro. Valeu, Alessandra, obrigado pelas informações. Aproveitar aqui a oportunidade, o Sinés ligou agora há pouco de São Paulo, lá da região do sul do país, mandando um abraço para todos os seus familiares no açude do governo, desejando a todos aí um feliz 2025. Falar em 2025, eu vou ouvir aqui também o nosso companheiro, amigo, irmão, Zilfran Lima, da Ziltu, da IguaTV, que nos fala aí como é que foi, portanto, faz um balanço aí da IguaTV e também da Ziltu em 2024 e agradece, portanto, desejando a todos nós aqui da Liberdade um feliz 2025. Muito boa tarde, Dejaci Araújo, amigos ligados na Liberdade, um grande abraço, passando aqui Zilfran Lima.